8487, pronto, copy? Já escuta. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5106 no transponder. 487, Recife, Salvador aprovado. Nível 330, perfil 58. Decola 10, curva esquerda na Aracaju. Saída Puca, Aracaju. Puca, Caju. 108. 5106. Correto, pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, ápice 8487. Já tá pronto, puxa só. Autorizado, reporta táxi. Ápice 8487. Para amanhã, obrigado. 352, quadrono para cópia, Monte Claro, quando disponível, só. Afirmativo, número 2 para cópia, prepare a saída Arbor, aguardando o 5241. Obrigado, 2 quadrono. Trip 5219, pronto, copy? Pronto, trip. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8 e aciona 5124 no transponto. Teste autorizado, Zeta para Conquista, decola da 10, curva direita, saída Arbor, faz direto, 128, controle 5124, transponto, trip 5219. Eu preparei para posicionamento para te trocar. Sim, enter, 5219 da trip. Just to fly direct to Cockpool. To Ocean 6314. Yeah, please direct to Cockpit 6314. It's Cockpit 6314. Push 8487. Vamos para o 7.7 para o taxi 13, por favor, sim, para o Taxi Avia Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no meio, bom voo. Índia Alfa, ajuste 1295. 1295, confirmando. Agora vou trabalhar. No 399, taxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, corrigindo 118 decimal 95, com ajuste 10 no meia, um bom voo. E 5241, pronto, copy? Pronto, copy, 5241. Autorizado Montes Claros, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após voo direto Vitória da Conquista e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5113 no transponder. Montes Claros, 200, decola da 10, curva direita, com o perfil da Arbor, depois de Vitória da Conquista, depois conforme 208, controle alocado 5113. 5241 da 3. Correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento, trip 5241. Valeu. 2560, livre descida 2000 pés. Ajuste no 06. Contact receive center, frequency 126 decimal 85, enable 125 decimal 45. Air contact receive center, 7685, enable 12545, which is 6314. Boa tarde, 7792 Jet, da Euleta. Jet 5729, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, vigilância. 360, quanto se for Euleta? Jet 55, formação November, confere, só um instantinho, copo para confins, 360, prepara a saída da Euleta Bridge, aguardando. Leda. Aqui Leda, 0730. Salvador, agora 395, boa tarde. Informação November, 210 até 150. Gente, aguarde. Então 3560, 2000 pés, ajuste no 06, reporte na final. Autorizar 2000 pés, no 06 até 3560. Salvando Leda, sessão 360, 729. 7. No 395. Apresente voo direto ITAP descendo para o 050. ITAP até o 50, no 390. Autorizado, reporta táxi, então 3297. Voo no 755, pronto, copy. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5122 no transponder. Correto, portão 8, chama pronto para o estacionamento, gol no 755. Salva Salvador, gol no 925, taxi Alfa. Gol no 925, taxi via Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Gente, Alfa é Juliette, gol no 925. Quilo Delta, boa tarde, informação November, confirma o pátio que encontra-se? Eu tenho pré-aprovado 380, copio 380, aguarda o 400. Salvo no 8, 10, 7, 7, Quilo Delta, só um instantinho para a copa, preparando a saída da Eulia da Bridge. Voo no 077, número 2 no setor, aeronave da TAN, já no push no 10, não me escuta aguardando. Escuta, voo no 10, 7. Serra Quilo Delta, pronto, copy. Autorizado Congonhas, nível 380, decola da pista 17 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e aciona 5127 no transponder. Alfa-Romeo, nível 360, Gol 1399. Uma bata, confirmando o POV, por gentileza, novamente. 03, para acionamento, táxi de decolagem agora com a torre 118, decimal 95, ajuste no 096, bom voo. Alô, trip 52, patrono para pushback, acionamento terminal de cargas. O trip 5241 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Reporta ali o táxi 5241. Gol no 925, agilizando na medida do possível, Juliette 01, meu portão. Posição 1, gol no 925. 3560, completa final do procedimento, chama agora a torre 8262, correção 118, decimal 95, tamo bom. 1895, até 3560. Trip 5627, mantendo em 1150, chama agora a Recife, na frequência 12085 e alterna 12545. Motor de Salvador, muito boa tarde, é o Adson 847, cruza 3000, atenção 330. Boa tarde, é cargo 8487, contato radar, estou para o nível 330, sair da PUCA. A PUCA para 330, 8487. 5-3-2-9-7. Gol 1077, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Gente, posta o táxi, bola 077. Objeto 5729, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 3325, sino 1, obrigado. Olha mais Eco Delta, mantenha no meu pé na produção do Itapuã, o ajuste 906 para descida. Copiado, uma dúzia. Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1016, um bom voo, trip 5241. Pato, Pato Índia, quando lá 18-9-5-5-2, patrulha. Gol no 755, é o número 3 no push, não me escuta, guardando o gol no 755. Para o táxi, gol no 077, tem o gol no 79, a bordo 330, alterna Campinas. 077, táxi via parte principal, Indy Alpha, seguindo a TR da Trip até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1-18, decimal 6, 12, o ajuste 1016, bom voo. Esse Índia, Índia e Alfa, ponto espera, 186, dúzia, obrigado, vamos pra mais. Passaria 2231, não autorizado, por estacionamento, reporta táxi, remoto 14. Dizia, reportar para o táxi, 2231, para passar. 5, 2, 5, 1, 395, está livre, final do procedimento, deixa para 2000, ajuste no 096, qual é o meu localizador? 1016, 2000, reporta no INS, no 395. No 399, chama agora Recife, na frequência 13325 e alterna 1251. Ah, não, foi impossível compreender, pode repetir? No 399, chame agora Recife, na frequência 133.25. 13325, 1399. Santos 3560, boa tarde, táxi CV Alfa e mantenha antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, Juliette, o Santos 3190, boa tarde, identifique, foi na prova de TAP, desça para o nível 050. TAP 050. O 3560 vai manter a posição de ataque 6 Juliette após a passagem do ATR da passaria do ingresso Juliette 10 ao portão. Quanto teste, Juliette, estamos dando por conta. 016. Controle de Salvador, boa tarde, hotel 3217. Controle de 3217, contato radar, autorizado líder, só para o 360. 360, pode mandar, é um presidente. Autorizado líder. Entendi, entendi, então, tá bem, obrigado. Alternando Brasília, 2231 da Patrulha do Propo. Passaria 2231, o taxi é a parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.6, 12, corrigindo 1, 18.95, ajuste 10.6, um bom voo. Bate Índia Alfa, quando ponto de espera da 10, Torre 1, 18.95, para o Passaredo 2231. O 755 na escuta. Coordenando com a equipe de solo, após o ATR da Trip, vai ingressar o aeronave da TAM e vai parquear até o 10. Após a passagem da aeronave da TAM, está livre para o estacionamento, reporta táxi. Chame agora a torre 1895, teu bobo. 1895, está daqui a pouco, no 395. Sul Delta, desça para 503, informe para Tapó. Mike Echo Delta, desça para 503, informe no farol de Tapuã. Sonodel Control, good afternoon, trip 5241, I'm with the part with you. Afternoon, trip 5241, with the contact level 200, I'm with the part with you. 200, 241. Mike Echo Delta, chamando torre, frequência 118.95. Tripe 5219 para puxa acionamento, parte 3. Autorizado, reporta ataques, tripe 5219. Sente. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 395, livrou na sua escuta. Voo no 395, boa tarde, táxi via Alfa, e mantenha a posição antes do ataque 6, Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, antes da Juliette, mantendo posição, voo no 395. CV via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, no 8.95, ajuste 1-0 no meio, um bom voo, 1-755. Sam 3190, está livre a final do procedimento, deixa para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, informe no localizador. 2000 no meio, autoridade de Irene Tech Ray, 3190. Sam 3217, chama agora Recife, 13325 e alterna 1251. 13325 e 251, Sam 3217, vamos acabar. Controle, boa tarde, Gono 077, passando 1700 na sua escuta. Passagem Gono 077, contato radar, subiu para o nível 360. 360, Gono 077. Nossa companhia, Gono 395. Felipe 5219 para o táxi, POB 48, autonomia 4 horas, vou pegar o comandante. Solo, copiou o trip 5219. Por gentileza, reporta novamente os dados do trip 5219. Positivo, senhorita. POB 4848, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Sim, está que seja a parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-18.95, ajuste 1-0 no meio, um bom voo. Apenas atento ao bonde da Varig e parqueando para o 02, que é. O trip está visual com o mesmo, vai ter que ser a parte Indy Alpha, 118.6, Torre quando pronto. Muito obrigado, um ótimo trabalho, até daqui a pouco.